0810, você falou. Faça 1500 pés. Arborou no 380, o 9087. 5080. Eu já pedi que eu tenha que me dar o dinheiro para o meu cartão de contato.